Canções imortais. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez.

things that I've said. Till I finally died, which started the whole world living. Oh, if I'd only seen, oh yeah, that the joke was on me. The joke was on me. Oh. As canções imortais. Turns into night, far away. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Estamos apresentando Encontro Central. Barbra Streisand com Woman in Love, também Baby I Need Your Love Away com Peter Frampton, matando saudade, abrindo com Bee Gees. E agora tem Crow Dead House, Don't Dreams Over. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Encontro Central, o coração batendo mais forte.

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Of love and sleep and tight are rolling by like thunder now as I

Teves apresenta Encontro Central. Thank you. Estamos apresentando Encontro Central. Thank you.

Estamos apresentando Encontro Central. Just for a moment, I reach out